te dei, meu amor, por um dia. E depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Lá eu sei que não vou mais chorar. Se em mim já não há alegria, a esperança me ensina a gritar que tudo passa, tudo passa. Felicidade quando se entrega.